O dia 1º de junho na história. 1938, o Super-Homem, herói dos quadrinhos, foi lançado na revista Action Comics. A criação é do escritor Jeremy Siegel e do desenhista Joseph Schuster. 1967, foi lançado mundialmente o álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1968, morreu, aos 87 anos, a americana Helen Keller. Cega, surda e muda, ela revolucionou a educação de pessoas deficientes. Muitas de suas lições são citadas pela Dorina Noel, uma de suas pupilas, no livro Para Quem Quer Ver Além, da editora original. 1984. Comícios a favor das eleições diretas tomaram Brasília depois da rejeição da emenda Dante de Oliveira. 1986. Antes da estreia da seleção brasileira contra a Espanha, na Copa do México, a organização trocou o hino nacional pelo hino à bandeira. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.